judeu em meio à escuridão, perseguindo o caminho, buscando a condenação. Mas uma luz do céu, em brilho esplendoroso, me chamou pelo nome, um amor tão poderoso. Ouça minha voz, serás minha testemunha em meio a mim. Piano, 72 BPM.